filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. O GLICI entrando em cena, as cortinas se abrem, não há problema, não tema. Pelos pretos, pelos brancos, pelos crentes, aí guerreiro, sou a voz que acalma o seu desespero. Entre bumbos e caixas, sem perder a melodia, pra uns Elias Max, pra outros Marcelo Elias. Meu maior orgulho é ser o fundador do Filosofia, transformando a tristeza de uma pare alegria, gordão. Tonelada mega pesadão, pros parceiros eu estremeço as caixas do salão. Rir de mim é fácil, mas não desacredita. São mais de 20 anos rimando nessa fita. Rap do mal, do bem, quem decide quem é quem? Prefiro dizer que disso tudo eu tô além. Quero subir ao novo céu que diz nas escrituras. E de preferência, chega lá, tromba tudo meus truta. Mil gramemo, vai ser nós celebrando a vitória, fazendo parte do coral do rei da glória. Parece historinha, mas aí não dorme no barulho. O jogo é sujo, arcos, flechas e também escudos. Espiritualmente tô protegido, guardado. Cê não enxerga, mas tem sete anjos ao meu lado, todos armados com ordens expressas de Deus. Não deixe que nada fete um ungido meu. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Não me preocupa quem rimar mais. MC da Racionais, isso pra mim tanto faz. O que interessa é que os manos são tudo do rap. E no final das contas, isso é o que prevalece. De onde eu vim até aqui, a distância é bem grande. Da primeira vez que escrevi, nunca pensei chegar tão longe. Cinco discos com flow, fora as participações. Minhas rimas levando autoestima a multidões. Quero a rua como palco e objetivo. A igreja eu quero como repositor de aditivo. Pra me encher, me alimentar depois que eu vi o pastor. Vou pro mundão buscar os mano que Lúcifer sequestrou. Se é pra trocar, pode chegar. O que que ia pra te pumpar? Se é proceder, meu e você, o que dizer, constou por quê? Cê pode até não gostar do jeito que eu canto, mas respeita meus filhos de cabelo branco. Segundo verso fluindo, vem rima atrás de rima. É louco ter certeza que todas as mina me admira pelo talento. E isso é 100% do que me interessa desde muito tempo. Pra te fazer dançar, relaxar, entreter, sem perder meu flow e meu jeito de ser. A aliança tá feita e isso é fato aí. Ha! GLICI. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, o Glissi, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Yeah.